show DJ. Para, não fala, que solteiro cê tá bem melhor. Terminamos de fazer 20 e poucas horas. Já vou dizer, se prepara pro pior. Quando cê ver o tamanho da sua cama, vai se perder um labirinto do seu quarto. Pra onde correr vai dar de cara com o passado.